com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade em seu 13º ano, pela Rede USP de Rádio. Mas, o nosso negócio, nesta manhã de domingo, a pedido é música. Cartinha que vem da cidade de Descalvado, a capital nacional do frango de corte, e quem assina a mesma, o senhor Alberto Monteiro, que diz que Descalvado também amanhece ao som deste cartaz radiofônico. E ele, senhor Alberto Monteiro, quer ouvir esta melodia com Yvon Cury em arranjo do Nelsinho, canção portuguesa, mas muito tocada em nossas emissoras na era de ouro do rádio, Arrebita, Torres e Florencio, mais uma composição bem regional e brejeira. Que coisa maravilhosa esta composição, assinada pelo Raul Torres, com o Raul Torres e Florencio, mineirinha, ainda para ele que reside em Descalvado. Esta gravação antológica do ano de 57, Nelson Gonçalves cantando com excelente coral, uma gravação bem diferenciada, composição esta do Erivelto Martins, a melodia que tem como título Caminhemos. Ai, cachorro, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Casei-me com a Gabriela, por ela ter muita guita. Agora minha espinela, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Cachupita, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar, na saída dá sempre fita, mas quando me vês chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. No homem não se aumenta, na mulher não se acredita, pois com nada se contenta, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. A mulher tem pelos na venta, será sempre mais esquisita, é da raça barulhenta, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Arrebita, arrebita, arrebita. Arrebita, arrebita, arrebita. Arrebita, arrebita, arrebita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, eu queria. O que é que você queria? Comer coalhada, queijo fresco e requeijão. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Oi. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, eu queria. O que é que você queria? Uma mineira só pra me fazer carinho. Ai, eu queria. O que é que você queria? Casar com ela pra nós dois viver sozinho. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Oi. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou para nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta eu te encontre no mesmo lugar. Da estrada alongada, parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Sem cessar, sem saber onde chegar. É, você está ouvindo pela Rádio USP São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. O cartaz de todas as manhãs de domingo, um jardim, um coreto, a música e a saudade, para que você possa, gentil ouvinte, reativar a memória na era de ouro do rádio. Mande uma cartinha para nós, coloque no envelope e solicite músicas. Coloque no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. O nosso e-mail para que você também solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música. Nós recebemos, ouvimos, gostamos e indicamos para os nossos ouvintes este maravilhoso CD de valsas com a musicista que reside na capital do chope, na capital do café, Ribeirão Preto, ela que é Anelinha Paterno, com este maravilhoso trabalho em CD, executando somente valsas nacionais e internacionais. E nós vamos enfocar duas faixas deste maravilhoso CD recém-lançado e que nos foi enviado via Davi Saidel pela Anelinha Paterno, excelente musicista que tem um espetacular conjunto sonoro em Ribeirão Preto, para que os nossos ouvintes tomem ciência desse trabalho em CD. Anelinha Paterno executa com o seu conjunto do R. Melo esta valsa argentina mais muito tocada nas emissoras na era de ouro do rádio, desde Larma. Que coisa linda! A gravação que nós conhecimos era com Francisco Canali e sua típica. Mas ainda com Nelinha Paterno, nós vamos enfocar desta feita esta valsa bem brasileira, dele que nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, vizinha cidade de Ribeirão Preto, o saudoso musicista e compositor Zequinha de Abreu, que era pianista, Nelinha Paterno com seu conjunto Em Branca. Thank you.